Aí, Alpiste, seu puto! Vai ler a bancada merda que você escreveu pra mim, certo? Tá gravada, hein? Te juro que eu não queria essa guerra, rapaz. Mas já que insiste, até te admirava um pouquinho, cara. Ah, meio idiota, mas depois tá descobri bom. O falso que você é, o inútil que você é, você merece esse prêmio, mano. Ah, segura! General Lázaro! Destruidor de estrelas, inquisidor de vós profetas, algum causador de problemas. Aquele preto que olha pra sua carreira e se pergunta todo dia: esse porco tá de brincadeira. Gaspeldin, Alpiste, me diz desde que dia você foi dar um rolê na vila algum dia na sua vida. Cê lembra aquele maluquinho que um dia vocês roubou? Ele voltou de cabeça erguida, disposto a tudo, morou. Seu reinado acabou, achou melhor voltar pra gringa. Pois aqui caiu sua bicha, bem-vindo a Guarulhos, sua bicha. Agora é pai de família, sabia que você esqueceria. A que se foda, pois no rap é o final dos seus dias. Voltei pra despeito e desgosto de uma leva que sempre que ouve meu nome ecoando se enerva. Consigo armada, pena de fé, como sempre aquilo. Já quer atacar, vamos lá, ataque maciço. Será que essa arte é tão radical? Será que seu ritmo é tão assassino? Será que seu reinado dura quando no palco foi destruído? Será que esse é o arrebatador? Será que seu rap estremece no chão? Invencível, você a conta outra jão. Será que sua arte é tão radical? Será que seu ritmo é tão assassino? Será que seu reinado dura quando no palco foi destruído? Será que é tão arrebatador? Será que seu rap estremece no chão? Invencível, você contra outra jão. Não fique triste, pau no seu cu, Alpiste. Não fique triste. Você já era, não, você já era. Não fique triste, pau no seu cu, Alpiste. Não fique triste. São mimado, deve ser filho caçulo. O mal educado só usa palavreado chulo. Com argumentos sem fundamento, tiro o Alex. Fedorento, tampo sua boca com durex. O que você fala não agrada ao seu Deus, somente agrada seus amigos ateus. Põe em vão o nome do Senhor, faça-me um favor, se cale, falso pregador. Caiu no conceito, nunca teve o meu respeito. Bate no lado esquerdo, agora vire o direito. Com certeza reagirá com violência e consequentemente trairá a sua crença. Minha rima na sua mente age como uma doença. Eu sou o juiz e assino sua sentença. Real na levada pesada, totalmente lírico. Você é daquele típico falsário bíblico, crente da bunda quente, de longe eu manjo. Alex é diferente, gangsta arcanjo. Na Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães. Você encheu sua barriga, sobra dos cães. Aí, otário, eu não tô fazendo isso pelo Alex Street. Até porque ele não precisa disso. Ele não precisa da ajuda, vai acabar com um otário igual você. Eu tô fazendo isso porque eu odeio falso. Eu odeio estrela, esses otários que se acha. Você não é ninguém pra falar de nós. Você não tem respeito, você não tem conceito. Você traz sua crença. Ha! Quem falou que você é de Deus, otário? Sendo que você só prega violência. Quem é você pra falar de Deus, maluco? Me diz! O maior mercenário que eu já vi, mano. Sinto muito, pra você é só isso. Não fique triste, pau no seu cu, Alpiste. Não fique triste. Você já era, você já era. Não fique triste, pau no seu cu, Alpiste. Não fique triste. Você já era, você já era.